perdido, na minha mente não tem fé. Meu corpo está sem força, não me entrega a Lucifer. O rancor e a tristeza tá sempre lado a lado. O amor é esperança, tá no chão agonizado. Playboy sem compaixão, não aguenta ouvir favela. Mas tá na hidromassagem, pra ele a vida é bela. O preso na cadeia fica desesperado. Se não tiver respeito, amanhece degolado. O presidente só viaja pra coisas sem importância. Criança de 5 anos não vai pra escola, não teve infância. Esgota céu aberto, não tem fossa encanada. Nem a ONU, nem Piquet resolve essa parada. 40 de hip hop no jornal nacional. Aqui eles não motos preto intelectual. O menor que tá dito dispara um tiro na sua boca. Pra quem tá na miséria, se na vida é muito pouca. A fome no Brasil mata milhões, pode crer. Artista milionário, gente na tela da TV. Programa eleitoral, motos morre a favela. Meu povo aqui no gueto sobrevive na miséria. A escola do moleque é furtar no sinal. Só de 3-0 no seu vida, a luz do sol. A moda do playboy, caça de cor e apertada. Aqui na favela, muita gente na desgraça. Aqui o sofrimento já é de ponta a ponta. Meu povo na favela já perdeu até as contas, entendeu? Doutor, juiz, um empresário. Agora sente o drama do MC sanguinário. Você perdeu a paz, então corre atrás. Porque a violência é do gordo e Satanás. Tenha fé de Deus e continua o seu caminho. Não esquece que a rosa traz com ela seu espinho. Aqui a vida dura, todo mundo tá ligado. Campeche matado, quer entrar no seu barraco procurando. Fragrante, tá limpo sem B.O. Não, por favor, não agride o menor. Enquanto um sabe viajando pra Cortinari. Tem mano aqui no morro que não tem nem identidade. Saneamento no Brasil, só pro cargo executivo. Não vem pra favela porque aqui só tem bandido. Não ando com uma cor, com uma pistola, com silenciador. Não quero ser réu e eu vi o promotor. Sua vida, bandido, pode crer, não tem futuro. Esse caminho é caixão, quadrilha de roda atrás do muro. O mano sem empregado que bebe cachaça o dia inteiro. Ele é pai de família que morreu de ósse cedo. Sem teto no viaduto puxando papelão. O cu do sucedido tem caviar na mansão. Você dá audiência pra novela da Rede Globo. Esquece do seu povo que os boy achar o meu exterminador. No futuro não pode me ajudar. Será que bater paz eu vou ter que me matar? De menor na missão, assim eu vou que vou. Na rima agressiva com atitude moro. Na velocidade de uma bala, assim vai minha letra. Luiz conexão, ladrão é muita treta. Se o rap é da favela, já corre na minha veia. Represento a quebrada, Caissara tá na área. O seguro do seu carro não vai te proteger. Desce madame, na mira da PT. A inocente criança, ainda escravizada. Trabalha no sinal para sustentar a casa. Olho para o morro, sinto orgulho desse povo. Ao contrário do playboy, que acha tudo nojo. A comida já vencida é a merenda da escola. Isso é o que sobrou para não cheirar a cola. Será que eles não vê a solução? É o trato. Sustentar sua família sempre bem no barraco.